Senhor é meu pastor, perdoa o que seu filho fez. Entrou no crack, agiu na maldade, magoou alguém. Se endividou, se afundou, se destruiu por si mesmo. Era uma vez, quatro filhos, quatro casamentos. Oriundo de uma família na beira de um colapso. De pouco em pouco o inimigo ia e fazia o estrago. Um caso complicado, impossível sem saída. Se não fosse a intervenção do autor e criador da vida, o verbo que se fez carne foi sangrado no madeiro. Resolveu dar uma nova chance para o que sobrou do guerrilheiro maluco. Quem? Logo eu, um maligno rimador. Não sou digno do Senhor, perdoa esse pecador. Já tava ali, fiquei empolgado com sucesso fácil. Turma do gueto, Rede Globo. Alguém me falou que me ouviu no rádio. Pra mim era pouco, tava muito pouco. Com medo de resto que joga pra corpo. De pouco em pouco o inimigo ia rolando o seu jogo. Porém, meu nome foi escrito no livro da vida. Uma filha casa, também recebe agora da segunda vinda. Eu sei que recebe. Recebe agora da segunda vinda. Então receba, então receba. Pois se o Senhor é meu pastor, perdoa o que seu filho fez. Roubei, matei, cheirei, hoje me curva o rei. Pois se o Senhor é meu pastor, perdoa o que seu filho fez. Pois se o Senhor é meu pastor, perdoa o que seu filho fez. Roubei, matei, cheirei, hoje me curva o rei. Pois se o Senhor é meu pastor, perdoa o que seu filho fez. Pois seu Senhor é meu pastor, perdoa o que seu filho fez. Derrama o sangue na sua terra, transgrediu sua lei. Tocou na placa da vingança que era sua, pai. Cuspiu na cruz, honrou o nome de Satanás, vem mais. Bebeu cachaça, bateu a tabaco e serviu em terreiro. Fez oferendas na procura de fama e dinheiro. Catou mulheres de todos os naipes, formas e tamanhos. Brigou com os pais e conspirou contra seus santos planos. Fazia um adepto diário da falsodomia. Criado das zonas de meretrice de baixa magia. Um ser humano consagrado ao tal Ogum de Honda. Onde ele tava quando eu caí, agora me responda. Quatro meses trancado, fiado, largado, jogado, feito um bicho. Com os pés quebrados, graças à tentativa de suicídio. Um monstro vencido, ferido com a morte, decretada com a minha derrota. Inverno me brava até a chegada do Deus da batalha. Do peito do reino de Hades, for ouvido meu clamor. Liberdade, tô na rua, honra e glória. E fala, Senhor, falou, falou, daqui a pouco eu colo lá. Mas aí, pera aí, tem algo estranho do lado de cá. Não tem mais graça faria, foi uma para a quadrilha. A maioria tá preso, me jogar essa vida. Sai fora meu truta, já tô bem louco de praça. Pois o Senhor me deu a glória da segunda casa. Pois o Senhor é meu pastor, perdoa o que seu filho Aleluia!